Dani Neves, Gangsta Walk, Gospel Corp. Mundo pós-moderno estamos vivendo, onde pessoas estão perecendo, escravizadas em seus pensamentos, manipuladas pelo sentimento, a religião, todo fanatismo levaram pessoas para o abismo. Liberte-se agora de todo ocultismo, conheça a verdade, o evangelho de Cristo, semblante de fúria, olhos delatados, pessoas caminham em passos largos, já não podem trazer salvação, sua tradição, sua religião, a sua cegueira espiritual está te matando, caia na real. A semente do ódio você plantou, desobediência você gerou. Catolicismo, religiosidade, doutrina do homem esconde a verdade, pessoas que seguem uma multidão, uma doutrina, uma tradição. O islamismo e o hinduísmo levaram pessoas ao suicídio. Homens, bombas estão explodindo, Alá, Maomé vão se destruindo. Secaram os incrédulos, deuses desse século. A guerra santa ao mundo pós-moderno. Tem tradição, dogmas e doutrina. Religião não é a saída, o evangelho da graça genuína, resgate o perdido. Neste a vida quebra preconceito, religiosidade, encontre a paz, conheça a verdade. A guerra santa, tentado secreto. Religião, o mundo pós-moderno. Homens, bombas estão explodindo. Alá, Maomé, não te levam a Cristo. A guerra santa, tentado secreto. Religião, o mundo pós-moderno. Homens, bombas estão explodindo. Alá, Maomé, não te levam a Cristo. Atentado secreto, o mundo pós-moderno, onde pessoas buscam o seu mérito. Na guerra santa, em busca de paz, um tiro no escuro, um soldado que cai. A cada dia cresce a tendência, o fanatismo em toda a sua crença, religiosidade e o misticismo, crianças cometem o suicídio, modernidade, tecnologia e internet, os últimos dias, Jesus tá voltando, o fim está próximo, ventos de tsunami e terremoto, atenção redobrada no noticiário, Israel, Paquistão se confrontaram, o acordo de paz e o terrorismo, faixa de Gaza, território inimigo, a divisão em seu reinado, causando do tumulto em seu povoado, Osama, Bin Laden, Barack e Obama. Norte de Israel, conflitos e chamas, guerra, terrorismo, atentado secreto, bomba, dinamite. O fim está perto, violentamente arregaçado, mulheres e homens decapitados, a destruição está em massa. Um homem frio segurando uma arma, assolados pela miséria. Religião, um pedaço de terra, Israel, nação santa, povo escolhido, propriedade de Jesus Cristo, entregue as armas, sua religião, volte para Cristo e receba o perdão. A guerra santa, tentado secreto. Religião, o mundo pós-moderno. Homens, bombas estão explodindo. Alá, Maomé, não te levam a Cristo. A guerra santa, tentado secreto. Religião, o mundo pós-moderno. Homens, bombas estão explodindo. Alá, Maomé, não te levam a Cristo.